Você vai ouvir agora, programa Caminho Santo. Apresentação, Pastor Lincoln Galvão e Pastor Hélder Rodrigues. Caminho Santo, o espaço para as novidades do mundo evangélico. Mensagens de fé, pedidos de orações, a sua participação através de e-mails e cartas. Caminho Santo. Queridos ouvintes, que Deus te abençoe no nome do Senhor Jesus Cristo. Você está ouvindo no dia de hoje o programa Caminho Santo. Esse programa tem um único objetivo: abençoar a tua vida e glorificar e exaltar o nome do nosso Rei, do Todo-Poderoso, daquele que é dono do universo, daquele que a palavra de Deus diz que por causa dele tudo se formou e tudo por ele foi criado, o nosso Senhor Jesus Cristo. Ele pode te ajudar em todas as coisas. Ele pode te capacitar, te livrar. Ele pode fazer com que a situação da tua vida se reverta favoravelmente ao teu favor, assim, da noite para o dia. Por isso, a palavra de Deus manda você chegar diante dele com ousadia, com intrepidez, porque ele é aquele Todo-Poderoso que pode resolver realmente tudo na tua vida. Então, não se preocupe, Deus está com você. Agora, Deus quer uma postura sua. Qual é essa postura? Que você o glorifique, que você confie nele e passe a luta dando glória a Deus, porque quando você dá glória a Deus, a tua fé é fortalecida. A palavra de Deus diz que Abraão teve a sua fé fortalecida dando glória a Deus. Isso está escrito em Romanos, capítulo 4, verso 20. E também aqui no Salmo 30, no verso 4, diz assim: salmodiai ao Senhor, vós que sois seus santos, dai graças ao seu santo nome, porque não passa de um momento a sua ira. O seu favor dura a vida inteira. Ao anoitecer pode vir o choro, mas a alegria vem pela manhã. O que eu quero falar para você no dia de hoje é que essa luta, essa adversidade, ela tem dia e hora para acabar. Deus, ele sabe das tuas lutas, ele sabe dos teus problemas e ele vai te abençoar. Por isso, aqui no livro de Hebreus, capítulo 4, no verso 16, diz assim: acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Vamos orar com o pastor Hélder, desde já, que Deus te abençoe, no nome do Senhor Jesus. Bendito seja o nome de Deus por toda a eternidade. Vamos orar, meus queridos. Se você puder fechar os teus olhos, tanto melhor, para nos concentrarmos no Rei da Glória. Oh, Jesus, eu quero te pedir que o Senhor derrame do teu grande amor a todos que nos ouvem. Que a tua paz, que excede todo entendimento, seja gerado em cada coração, em cada espírito que nos ouve agora. Porque ninguém se achega no teu altar e permanece da mesma maneira. O Senhor é galardoador daqueles que te buscam. Eu ministro, portanto, a tua unção, este amor, Pai, que emana de ti, porque o Senhor é o Deus Pai, o Deus que nos ama incondicionalmente. E a tua palavra diz que o amor de Deus lança fora todo medo. Porque os que estão vivendo no medo não são aperfeiçoados. Deus, por isso, Jesus, manifeste a tua presença. Ah, Deus, acalme e aquete o coração daqueles que nos ouvem neste momento e que eles possam ser acendidos numa nova realidade, entendendo e crendo que o Senhor é o Deus de toda a provisão. O Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. E como disse o profeta João Batista, coisa alguma o homem pode receber se não vier dos céus. Traga, portanto, a tua graça, o teu amor e o teu perdão a cada um de nós. É o que te pedimos em nome de Jesus. Te adoramos, Senhor. Porta, Bendito seja o nome de Deus por toda a eternidade. Nós recebemos aqui um e-mail lá de São Bernardo do Campo, lá de São Paulo. Eu não vou falar o nome da pessoa porque é um assunto delicado. Ele diz assim: pastor, se uma pessoa se masturba algumas vezes, se arrepende e se humilha para Jesus, mas no caso não fala a homem nenhum por não confiar em ninguém, os seus pecados são perdoados? E se ele volta a errar e o Espírito Santo diz novamente ao seu coração, ele novamente se arrepende, essa pessoa pode continuar pregando, marchando, apesar deste pecado? Deus o perdoa? Pastor, por favor, me responda e fique na paz. Antes de mais nada, nós temos que entender que, de fato, masturbar-se é um pecado. É um pecado porque a questão sexual Deus fez para nós vivermos a dois, ou seja, o homem com a mulher tendo prazer, mas o homem com a mulher após o casamento. Portanto, o prazer sexual, a libido sexual deve ser desenvolvido dentro do casamento e com seu cônjuge. Tudo aquilo que o homem faz numa relação sexual que esteja fora desta verdade é um pecado. Então, masturbar-se é um pecado porque a pessoa está estimulando uma relação sexual, um desejo por alguém ou por algo que não é lícito da forma e o procedimento como as pessoas estão fazendo. É óbvio que quando nós pedimos o perdão a Deus, Deus nos perdoa. Mas nós temos que entender que muitas vezes Deus requer que a gente peça perdão a outro ou confesse os nossos pecados, principalmente quando isso envolve uma outra pessoa. Nesse sentido, não convém que você vá falar com fulano de tal, eu me masturbei pensando em você, isso seria muito chocante. Então, na realidade, a questão de não pedir perdão ou confessar esse pecado a outra pessoa, o que me parece aqui não é apenas porque você não confia em alguém, é também fruto de um orgulho. Se você conseguir se libertar sem um conselheiro, louvado seja Deus. Mas, se isso é recorrente e você não consegue, seria bom sim você eleger um homem de Deus para você abrir o seu coração, porque ele vai estar orando por você, intercedendo pela sua vida e fazendo com que você cresça. A confissão, nesse sentido, faz parte de um processo de libertação. Vou dizer e reafirmar. Se você conseguiu se libertar pelo fato de você estar orando, jejuando, mortificando a sua carne, não há necessidade. Mas se isso está extrapolando as suas forças, você não consegue se libertar disso, você deve procurar alguém. Que Deus te abençoe e a todos que nos ouvem, em nome de Jesus. Estamos apresentando Caminho Santo. Voltamos a apresentar Caminho Santo. Você vai ouvir agora, Pastor Lincoln Galvão. Queridos ouvintes, eu quero meditar com vocês no livro de Mateus, capítulo 7, a partir do verso número 15, diz assim: Tenha cuidado dos falsos profetas, acautelai-vos dos falsos profetas, que se apresentam disfarçados como ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores. Pelos seus frutos os conhecereis. Colhem-se, porventura, a uva dos espinheiros, ou figo dos abrolhos? Assim toda árvore boa produz bons frutos, porém a árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa produzir frutos maus, nem a árvore má produzir frutos bons. Toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo. Assim, pois, pelos seus frutos os conhecereis. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Queridos, nós temos uma advertência aqui, em que Jesus nos compara como árvores e diz que toda árvore que não produz bom fruto, ela é cortada e lançada ao fogo. Você não quer ser cortado e lançado ao fogo. Isso eu garanto para você, sem te conhecer, sem saber nada sobre você, mas ser cortado e lançado ao fogo, isso com certeza você não quer. Para isso, eu e você, nós precisamos o quê? Produzir bom fruto. Para que você produza um bom fruto, para que a sua árvore, você como pessoa, possa produzir bom fruto, você precisa de quê? Temor do Senhor. A palavra de Deus diz em Provérbios, capítulo 3, do verso 13 ao verso 18, o seguinte: Feliz o homem que acha sabedoria, o homem que adquire conhecimento, porque melhor é o lucro que ela dá do que o da prata, e melhor a sua renda do que o ouro mais fino. Mais preciosa é do que pérolas, e tudo que pode desejar não é comparável a ela, falando sobre a sabedoria e sobre o conhecimento. O alongar-se da sua vida está na sua mão direita, na sua esquerda, riquezas e honra. Os seus caminhos são caminhos deliciosos e todas as suas veredas é paz. É árvore de vida para os que a acham e felizes são todos os que a retêm. Queridos, aqui fala que quando você adquire a sabedoria, quando você tem o conhecimento, ela é como uma árvore, é como uma árvore de vida para todos os que a alcançam e felizes são os que a retêm. Agora, a sabedoria, ela é adquirida quando você teme a Deus. O princípio da sabedoria é o temor do Senhor. Então, para que você seja uma pessoa que dê bom fruto, você precisa primeiramente temer a Deus. E você consegue temer a Deus conhecendo a palavra de Deus. Êxodo capítulo 17, no versículo 19, diz: todos os dias da tua vida lerás o livro da lei para que aprendas a temer ao Senhor teu Deus. Você quer ser uma árvore que produz bom fruto? Tema a Deus. Aprenda a Bíblia. Leia e medite na palavra de Deus. A segunda coisa que você precisa para ter um bom fruto, toda árvore precisa o quê? De água. No livro de Zacarias, capítulo 14, verso 17, a Bíblia diz: se alguma das famílias da terra não subir a Jerusalém para adorar, não mandará o Senhor chuva sobre a terra. Para você ter água na tua vida, para você ter essa árvore regada, e aí você vai produzir bom fruto, porque não existe árvore que dê bom fruto se não tiver o tempo certo ali da água. Você precisa ter uma vida de adoração. Uma vida de adoração significa você ter comunhão com Deus. Jesus, em João capítulo 4, ele fala que o povo adorava ali sem conhecer, mas ele adorava a Deus conhecendo a Deus. Então você adora a Deus quando você conhece a Deus, quando você conhece a palavra de Deus, a Jesus. Jesus diz assim: vós adorais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora e já chegou em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Você precisa adorar a Deus a todo instante, deitado, dirigindo, sentado. Fique num estado de espírito falando: louvado seja Deus. Deus, obrigado por tudo. Todas as coisas, a palavra de Deus dizem, tudo dai graças. Glorifique a Deus, tenha uma vida de adoração. Quando você também, para dar bom fruto na tua árvore, você exerce atos de justiça, você está fazendo com que? Com que a bênção de Deus te alcance. Provérbios, capítulo 11, no versículo 30, diz o seguinte: que você tem que falar do amor de Deus e ganhar almas. Diz assim, Provérbios 11:30, diz aqui: o fruto do justo é árvore de vida, e o que ganha almas é sábio. Temor do Senhor gera sabedoria. Quando você fala do amor de Deus, você multiplica o amor de Jesus, você está sendo sábio. E diz: o fruto do justo é árvore de vida, o que ganha almas é sábio. Você precisa falar do amor de Deus. E você precisa também falar com a sua língua bênçãos. Provérbios capítulo 15, verso 4: a língua serena é árvore de vida. Tenha uma palavra sempre doce, sempre agradável, e você vai ver que você vai ser uma árvore, uma pessoa boa, dando bons frutos, e Deus vai te abençoar. Até o programa de amanhã. Fique você na paz do Senhor Jesus. Você vai ouvir agora Pastor Elder Rodrigues. Bendito seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, a Ele toda honra e toda glória. Meus amados, a boca fala que o coração está cheio. Por isso, fale sempre, bendiga o nome do Senhor, adore o Senhor em todo o tempo. E adoração não significa apenas quando você está num culto de domingo, adorando ao Senhor, cantando louvores e hinos ao Senhor, não. Adoração é um estilo de vida. que significa e implica comunhão com Ele, ou seja, viver em santidade com o Senhor. É por isso que o apóstolo Paulo diz: quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, façais para a glória de Deus. E aí eu te pergunto, você é um adorador? Lembre-se que o próprio Jesus diz: chegará o dia e já chegou a hora em que Deus procurará os verdadeiros adoradores, aqueles que o adoram em espírito e em verdade. Adorar em espírito significa colocar a sua alma e o seu coração na presença do Todo-Poderoso de uma maneira profunda, visceral, de toda a sua alma, de uma inteireza de coração. Essa inteireza de coração significa não apenas o falar, mas o viver em conformidade com as Sagradas Escrituras. É por isso que Jesus diz que aquele que me ama é o que guarda os meus mandamentos. Adoração sem obediência aos mandamentos de Deus não é adoração. Adoração sem viver de fato, de verdade, uma maneira digna pelo qual o Senhor nos chamou, não é uma verdadeira adoração. Veja que Jesus diz que adora em espírito e em verdade. Em verdade significa dizer em conformidade com as Sagradas Escrituras. Há pessoas que adoram a falsos deuses, há pessoas que têm ídolos no coração, como a inveja, como o orgulho, a maledicência e assim por diante. Então, de fato e de verdade, nós temos que compreender que andar na presença de Deus e ser um verdadeiro adorador começa com santificação. Eu também não posso adorar a Deus se eu não tiver um coração grato. E o coração grato nasce de um discernimento que tudo vem de Deus. Toda boa dádiva que recebemos vem da parte de Deus. Então, se eu sou um adorador, eu tenho um coração grato. Não é possível eu ser um adorador se eu não tiver um coração grato. Adoração pressupõe gratidão. Adoração é uma explicitação do nosso amor. Deus te fez e me fez não para vivermos, sermos felizes. O resultado mais profundo do ser humano não é a felicidade, a busca pela felicidade, mas o resultado mais importante, ou a missão mais importante na vida do cristão é a adoração. É amar o Senhor de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, de toda a nossa força e de todo o nosso entendimento. E quando nós adoramos a Deus com todo o nosso coração, a felicidade será uma consequência, a felicidade será um desdobramento disso, a felicidade será uma relação de compreender o princípio absoluto de amar a Deus sobre todas as coisas. Porque em nome da felicidade as pessoas fazem e cometem muitos erros. O marido está casado, por exemplo, há 25 anos com a mulher e diz para a mulher: bem, eu quero ser feliz. E abandona o casamento e vai se enroscar com uma moça de 20 anos de idade. Outros, em nome da felicidade, mentem, fazem coisas que são abomináveis aos olhos de Deus. A felicidade, portanto, não é o estado último do homem, mas a adoração ao Senhor, é obedecer ao Senhor. Então, adorar significa santidade com Deus, adorar significa, meus amados, um coração grato, adorar significa compreender a essência da própria vida. Adoração, portanto, permeia e passa também por bons relacionamentos com o nosso próximo. Eu não posso dizer que amo a Deus que não vejo e odiar o meu irmão que eu vejo. O apóstolo João, o apóstolo do amor, diz que nós seríamos hipócritas. Então, amar a Deus que nós não vemos significa amar o nosso semelhante. E quando eu estou amando o meu semelhante, eu estou também adorando a Deus. Jesus disse que todas as vezes que fizermos a um dos pequeninos, a dar um copo d'água a um dos pequeninos, ajudar aqueles que estão encarcerados, aqueles que estão presos, os necessitados, nós estaríamos fazendo ao próprio Deus. Quando eu ajudo o meu semelhante, eu estou adorando ao Senhor. Adoração, portanto, significa dizer tudo que fazemos que honre o nome de Deus, que glorifique a santidade e a majestade de Deus. E é por isso que o apóstolo Paulo diz, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, façais para a glória de Deus. Você é um adorador genuíno, significa, portanto, viver em santidade, ter um coração grato, obedecer aos mandamentos de Deus, viver em comunhão e em paz com seu semelhante. Esses são um dos princípios que norteiam a verdadeira adoração. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Caminho Santo. Queridos ouvintes, obrigado pela sua audiência. Que Deus te abençoe, que Deus te fortaleça. Que a graça do Senhor Jesus Cristo esteja na tua vida. Porque Deus é aquele que te ama e quer sempre te orientar para o bem. Mateus capítulo 5, no verso 28, diz assim: ouvistes o que foi dito, não adulterarás. Eu, porém, vos digo, qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura no coração, já adulterou com ela. Queridos, um dos erros que algumas das amadas do Senhor Jesus fazem: a mulher é casada e não usa aliança. Ou o homem também é casado e não usa aliança. Aí o que acontece? Alguém olha para a mulher, olha na sua mão para ver se ela tem compromisso ou não, não vê ali a aliança e aí cobiça. A palavra de Deus diz que, eu vos digo, qualquer que olhar com intenção impura no coração adulterou. Amada, cumpre uma aliança para você. Marido, que você está me ouvindo, se você está me ouvindo e você não usa aliança, compre um par de aliança para você e para sua esposa. Porque você vai estar fazendo com que uma pessoa olhe, peque, e você vai estar sendo coautor do pecado do outro, por negligência sua. Deus manda você não ser cúmplice no pecado de ninguém. Então, vocês casais que não estão usando aliança, é um símbolo de compromisso, é algo que as pessoas olham e respeitam. Compre uma aliança, você pode parcelar aí em 10 vezes, é algo que não é algo assim extremamente complicado não, precisa só de uma determinação e de uma vontade. E Deus hoje está falando para você, olha, demorou demais ficar com esse dedo aí sem aliança. Então, é o recado de Deus para você no dia de hoje, vigia na terra, meus amados, Deus abençoe. Lembrando o endereço do nosso site, www.pregaçõesevangelicas.com.br. Receba um beijo no coração, que Deus te abençoe. Fique você na paz do Senhor Jesus. Caminho Santo. Obrigado pelas tuas participações, que a presença do Todo-Poderoso se manifeste a cada um. Eu quero mandar um abraço ao povo aí de Curitiba, de Londrina, de Santa Helena, de Cambé, de Nova Iguaçu, Rio de Janeiro, Natividade, Vilhena de Rondônia, de Pimenta Bueno. São tantas pessoas que têm nos ouvido lá, o povo de São Paulo, o pessoal aí de Irecê, da Bahia, que a glória de Deus se manifeste a cada coração, meus queridos. E lembre-se que a adoração é um estilo de vida. Adore o Senhor em todo o tempo. Se você tem dificuldade, é porque a sua comunhão e intimidade com Deus ainda estão fracas. Leia a palavra de Deus, busque a presença de Deus, e o próprio Deus gerará em teu coração tanto amor e tanta gratidão, que será uma explicitação do seu amor para com Ele por meio da adoração. Deus te abençoe, em nome de Jesus. Você acabou de ouvir Caminho Santo, o programa evangélico que o Brasil estava esperando. Apresentação, Pastor Lincoln Galvão e Pastor Hélder Rodrigues.